a dois. Chego cedo na balada, a mulherada encosta, escutando o paredão. Eu sei que ela gosta, copo cheio de uísque, a cerveja tá na frisa, ouvindo a pegada dois. Uma rocha não tem crise, chega a loura e a morena, chamo uma pra dançar. Ela mexe tão gostoso, será que eu vou pegar? A morena toma uísque, a cerveja não vai faltar. Vamos dançar esse arrocha até o dia clarear. Vamos biritar, agora eu vou beber uísque e cerveja até o dia amanhecer. Vamos gritar, agora eu vou beber uísque e cerveja até o dia amanhecer. Vamos gritar, agora eu vou beber uísque e cerveja até o dia amanhecer. Vamos gritar, agora eu vou beber uísque e cerveja até o dia amanhecer. Agora vamos pra balada, Edson Lima. Vamos sim, Gerlan Santos. Vamos arrochar, hein? Chego cedo na balada, a mulherada encosta, escutando o paredão. Eu sei que elas gostam, copo cheio de uísque, a cerveja tá na frisa, ouvindo a pegada dois. Numa rocha não tem crise, chega a loura e a morena, chamo uma pra dançar. Ela mexe tão gostoso, será que eu vou pegar? A morena toma uísque, a cerveja não vai faltar. Vamos dançar esse arrocha até o dia clarear. Vamos biritar, agora eu vou beber uísque e cerveja até o dia amanhecer. Vamos biritar, agora eu vou beber uísque e cerveja até o dia amanhecer. Vamos biritar, agora eu vou beber uísque e cerveja até o dia amanhecer. Vamos biritar, agora eu vou beber uísque e cerveja até o dia amanhecer. Alô, Kiko Borges,